boa tarde. Foi na nossa autorização Guarulhos, né? Copiou 340 disponível para Guarulhos, decola da 10 com curva direita após um descida da El, Leda, em seguida posição 30, intercepta Pesulô no meio até Belo Horizonte, em seguida rua 350 3295. Alô, Salvador, o Porsche, né? 61 no 400, retornando? Senhorita, eu entrei em contato agora diretamente com a nossa central DOAS. Eles informaram que entraram em contato com o centro Recife e fizeram a DLA confirmada pelo centro, prevista para 1455. Avião 07 passou o farol da barra. Reporte através de Pitaçuba, avião 07. Para Recife, na Pucaracaju, período 58, da escola da 10, curva esquerda, 5532, 1935, 6140. E pronto, puxa, treinamento. Solo, bom dia, senhor. 1140, livre, puxa, treinamento. Antes da Juliette, 6255. Ingresso Juliette, box 8, é 255. Fala, é o Condor 24, livrou um no seu estudo para o táxi para continuar. Não, faz o GDS, chega com ele pra mim. Abanega? Para o táxi Ocean Air Neon no 40 com 60 bordo, 3,55 de autonomia, alterna Natal. Indy Alpha, passadeira 18,6, obrigado, até a volta. Confirme, Objeto 728. Autorizaria pro de Jama? Autorizado, pro de Jama, 5728. Bob Guardião 07, chame torre em 1186. 186, muito obrigado, bom trabalho. Drive 76721, bom dia. O 6721, a frequência do centro Recife é 1251, alternando 13325. Controle Salvador, Webjet 6721, informação Quebec. 6721, no desça para o nível 050, a chegada a Mari. O ajuste em Salvador no 017. 050, a Mari no 017, pode voar Duna, dá presente? Negativo Duna, 6721, voa ITAP, dá presente. ITAP, 721. Dá 32, 16, prossiga para 2000 pés, o ajuste no 017, reposta avisado no LF. 6740, estabilizar localizador. Torre 186, 6740. 86. 3216, desça para 2000 pés, ajuste no 017, reporte estabilizado na LF. Foi pro 3216, desce para 2017. Afirmativo, 3216. Ok, estabilizado. Alô, Salvador, trip 5490. Afirmo. Autorizar 200, Petrolina, pistão no zero, curva esquerda após Momo, Cosmo, após DCT, 5026-1935, controle trip 5490. Tio 3. Maranhão 5490, obrigado. Salvador Oxané, meia 140 no Fiscurta, Pucaracaju. Vigilância, meia 140, sai da Puca. Vigilância, sai da Puca, meia 140, quando possível, para de Aracaju. O negativo, Aracaju, prodigiamo, meia 140. Prodigiamo, meia 140. Webjet 5728, chame Recife em 12685, alterne 12545. 2685, 2545, 728. Paulo Salvador, é o azul 44613, informação Quebec, está no gate 1 para autorização Ilhéus nível 160. Gente, azul 4463, autorizado Ilhéus, nível de voo 160, decola no zero com curva à direita, cera da El, Leda após direto Ilhéus, transponder 5021, controle 1935, azul 4463. Valo Oxené 6213, está no 03 para pushback. Paulo Salvador, web 6747. Chama táxi, né? 213. Alfa Juliette no 0, web. Salvador, boa tarde, azul 4207, informação de banco. Azul 4207, para RJ nível 360. Autorizado, 500 pés na escuta permanente do controle, Romeu, grato. Controle de Salvador, Condor 24 na sua escuta. Condor 24, submantenho 360, saída da El Vigilância. Submantenho 360, da El Lida, Condor 24. Bravo, Charlie e Gil. 5566 é o transponder e controle 1-1-9-35. Vai chamar 4-2-0-7. Hotel Lima Tango, confirme pessoas a bordo, tipo de aeronave e o transponder se está alocado algum código. Linha 3:30, alterna Guarulhos. Chame centro em 12685, alternativa 12545. 12685, 2545, obrigado, até logo. Controle, papapá na Agilete Romeu. Agilete Romeu, controle, prossiga. Ah, no parque de Pitaçu, senhor, está autorizado cruzamento para a Fazenda Grande do Retiro. Matango, mantendo 510, autorizado proa, inicialmente manter a proa 350, após cruzar a final da 10, autorizado destino. É o Mike Lett Romeu, senhor. Mensagem 21 está autorizado, interceptar? Reporte estabilizado, mensagem 21. Reporte estabilizado, 21. O Mike Lett Romeu 350 para cruzar a final da 10. Ok, 350, Mike Lett Romeu. Mike Gillette Romeu, pode prosseguir para o destino, para na pro ideal. Ok, graças, senhor. Solo Salvador Azul 4463, do gate 1 para pushback questionamento. Aguardando. No Recife, 12685, alterne 12545. Boa tarde, Alô 738, desça para o nível 050 na chegada Mari. 050, estabilizou, web 721. Objeto 6721, complete aproximação, torre 1186. 26, bora. Já em coordenação com o pessoal de solo, isso que o WebJet livrado está presente, o 329. Está iniciando. Solo Salvador, tá 3216, livrando, se escuta. Mantenha a posição, José Juliette, 3216. 024, chame agora o centro Recife, a frequência em 1251, alterne 13325. 351, 3325, vai chamar, obrigado. Olha, Salvador, boa tarde, Guará 03 decolado, momento, sai da árvore. Guará 03, vigilância, submantenha o 260, cumprindo o perfil da saída árvore da Sun Left. Gente, Guará 03. Aguardando o amigo da companhia 3216. Gente, após a aeronave da TAM parquear no 02, inicia o pushback e no 01 chama para o táxi, 4463 azul. Solo F6721, pronto, escuta. Alfa 2-7721. O táxi 3895. Estamos com 157 a bordo, 4 horas alterno galeão. Salvador da Xené 6254, sensacional pro gatinho do Santos Bom, 3-0. Responda 50, 77, 19, 35, 62, 4. Atrás 6213, contato, sobe o nível 360, saída da EL. 360 da EL, 6213, solicita voz direto Leda. Livre. Obrigado, tira a Leda. Sente Hotel Limatango, Torre 118-6, Pomposo. Tango. Salvador, voa no 754, boa tarde. Contagem 1754, desça para o nível 050, chegada Mari. 050 na Mari, 1754. 738, desça para 2000 pés, ajuste 1097, livre LS, reposto estabilizado. 2000, 1097, reposto estabilizado, 1738. Solo Salvador, azul 4463, pronto táxi, POB 119, autonomia 0130, alternativa Salvador. Táxi autorizado, Índia Alfa, pronto, ponto espera no 0, chama Toyo no 86, ajustado no 0, no 7, obrigado, boa tarde. Finalmente, Juliette 4, certeza. Possibilidade valida da presente, o 3895? Livre. Obrigado. Controle Salvador, boa tarde, passaria 2230. 2223.